captei a mensagem no olhar numa mesa de bar. Tudo aconteceu, o meu pensamento a vagar. Só queria encontrar um vulgar como eu. A moça se levantou, pois o meu silêncio se fez ouvir. Foi quando sentou-se ao meu lado e falou a sorrir. O teu rosto reflete uma dor, a tal dor do amor. Somente outro amor pra curar o que ele deixou. Verdade que o vento levou, saudade no peito ficou. É certo que um chope gelado cai bem e pode curar. E a chama se fortificou, nos braços da noite eu caí depois. Na cama pedi um café pra dois, só pra nós dois. E a chama se fortificou, nos braços da noite eu caí depois. Na cama pedi um café pra dois. Captei a mensagem no olhar numa mesa de bar. Tudo aconteceu, o meu pensamento a vagar. Só queria encontrar um vulgar como eu. A moça se levantou, pois o meu silêncio se fez ouvir. Foi quando sentou-se ao meu lado e falou a sorrir. O teu rosto tu reflete uma dor, a tal dor do amor. Somente outro amor pra curar o que ele deixou. Verdade que o vento levou, saudade no peito ficou. É certo que um chope gelado cai bem e pode curar. E a chama se fortificou, nos braços da noite eu caí depois. Na cama pedi um café pra dois, só pra nós dois. E a chama se fortificou, nos braços da noite eu caí depois. Na cama pedi um café pra dois.